Eduardo era um garoto cheio de convicção. Se achava forte, dono da própria razão. Brigou pros pais, disse que não voltava. Bateu a porta e jurou que nunca mais olhava. Pra trás não parava. Pensava que a vida lá fora era fácil. Sem regras, sem limites, era pro seu espaço. Caminhou pelas ruas, sem destino certo. Mas logo viu que o mundo lá fora era deserto. A dor bateu, o frio chegou. E a solidão foi o que restou. Ele pensou, será que eu errei? Orgulho ferido, mas no fundo ele já sabia. Volta pra casa, Eduardo, volta pro teu lar. Teus pais estão te esperando, prontos pra te abraçar. Às vezes errar faz parte do crescer, mas o amor da família é o que te faz vencer. Passaram-se dias, noites em claro. Eduardo sentiu que o peso ficou raro. O que antes era liberdade, agora era prisão. A rua não dava abrigo, só solidão. O que antes parecia uma escolha corajosa, agora era um fardo, a vida tão perigosa. Pensou no sorriso da mãe, no abraço do pai. Percebeu que o orgulho o deixava pra trás. A dor bateu, o medo chegou. E a saudade no peito apertou. Ele pensou, será que é tarde demais? Mas no fundo ele já sabia. Volta pra casa, Eduardo, volta pro teu lar. Teus pais estão te esperando, prontos pra te abraçar. Às vezes errar faz parte do crescer, mas o amor da família é o que te faz vencer. Eduardo pegou o telefone, com a voz tremida. Ligou pra casa e ouviu a mãe chorando de alegria. Filho, volta logo, estamos te esperando. A casa é sua, sempre foi, nunca te deixamos. Volta pra casa, Eduardo, volta pro teu lar. Teus pais estão te esperando, prontos pra te abraçar. Às vezes errar faz parte do crescer, mas o amor da família é o que te faz vencer. Eduardo voltou de cabeça erguida. Entendeu que amor nunca o deixaria. Independente sim, mas nunca sozinho. Acolhido de volta, achou seu caminho.